Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. A artista do dia de hoje é Manu Santos, com seu álbum Nossa Alegria. Calma, deixa cair. Calma, de Giana Visconti e Michi Ruzitska, abre este álbum. Por vir, prepara a terra, dissolve a mágoa, passeia sem pensar, ouvindo a água. Calma, calma, deixa cair. A hora, tempo por vir. Domingo é dia do nosso Moacir Luz, e Rogério Batalha também está presente no disco. Domingo é dia, sim, de passar. Nossa Alegria, de Manu Santos, é seu primeiro disco. Nele, ela procura timbres acústicos, ritmos brasileiros e o poder da poesia. No repertório, músicas bem conhecidas como Lua de São Jorge, de Caetano, Lugar Comum, de João Donato, Deixa Eu Dizer, de Ivan Lins, e também compositores mais novos. Chão de Jardim, de Jorge Israel e Marcelo Camelo, é mais uma das faixas que se destacam neste álbum. Por mais uma vez, eu vejo que se esconde atrás do teu olhar. Pergunta se por onde iria ser livre pra amar. Segundo Moacir Luz, Manu Santos transita pelas músicas e linhas melódicas com a leveza de uma pluma e a força de um vulcão. Isso é o que vamos poder conferir na faixa de Moacir Luz e Rogério Batalha, Eu Só Quero Beber Água. Tanto cantou noite alta que o galo serenou, e uma voz anunciou: meu senhor, só quero beber água. E assim o tempo passou, fez poeira pro danzar, fez a lua pratear, fez o som da revoada. Tempo passou, noite alta que o galo serenou, e uma voz anunciou: meu senhor, só quero beber água. Nossa Alegria, de Manu Santos, é o disco do dia de hoje. Ele pode ser encontrado seguramente no site www.saladesom.com.br. Sala de som, tudo junto. O vento no meio da mata veio me chamar. Até amanhã com mais um disco do dia.